que eu vou lhes contar. Se ainda não sabe da existência de Cristo e a capacidade antes de formar um homem do chão, quando a terra estava na escuridão, o Espírito de Deus por cima das águas, não sei se voando, mas sei que vairava, e Jesus Cristo nascido em Belém estava com o Pai nesse tempo também. No jardim do Éden visitou Adão, esteve no monte com o Pai Abraão, visitou Elias em uma caverna, trouxe Moisés à casa materna, passou com o profeta em Jericó e desceu no escala onde estava Jacó. Foi ele que deu paciência a Jó e desceu em Sodoma na casa de Ló. Foi ele que fez o profeta Elias, deu 15 anos ao rei Ezequias. Também perguntou o que vê Jeremias, quando uma panela sem fogo fervia. 700 anos antes do dia do seu nascimento falou Isaías, o próprio Jesus, que ele dizia estava com eles em todos os dias. Na ilha de Patmos esteve com João, esteve com Paulo em sua visão, de porta fechada entrou no salão, estando os discípulos em oração, não acreditando de tanta emoção que era Jesus o seu próprio irmão, pra não deixar eles em confusão, com um favo de mel e um pedaço de pão. Ele disse, eu sou o princípio e o fim, ninguém vem ao Pai a não ser assim. Eu tenho na mão a chave da morte, ordeno o vento do sul para o norte, e eu faço do homem qualquer cidadão. A vida humana eu tenho na mão, mas não quero nada de ti, meu irmão. Eu quero do homem só o coração.